vai passar Dona, complete final ILS, chama a torre no 895. Tira controle, azul 2715. Para Dona no momento, complete final ILS, chama a torre no 8, decimal 95. Tem chama a torre 118-95, azul 2710, boa tarde. Romeu Lima, controle, boa tarde, prossiga. Torre Salvador, azul 2710, nacional procedimento ILS X-Ray para 10. Azul 2710, autorizado pouso, 10, autorizado pouso, corrigindo azul 2715. Decolado 22, controle Salvador 1, 99, decimal 10. Salvador 1984. Salvador 1984, vai falar do PUCA, 1800 pés. 884, suma via saída PUCA para o nível 230. Sabe via PUCA nível 230, 1984. Botão Mendia, Mike Romeu, ciente da ascensão para uma centena e fome pensante. Gente, intenções é permanecer nesse setor no nível 100? Está livre. Vamos tentar nesse setor, um atraso para informar. Reporte caso necessário prosseguir Salvador. Romeu, prossiga. Gente, vou direto Bonf para interceptar a chegada Bonf. Aguarde o ILS X-Ray da pista 1-0. Como que é NH 1013, reporte para a descida. Autorizado a chegar na BOF, chame quando for aparecer. Azul 2715, solo aos 32, BR próxima direita. Via táxi Foxtrot, confirmando Foxtrot. E livrando a pista em uso pela Foxtrot, azul 2715. Confirmando sobre a rovia E, terá que efetuar o backtrack para taxiar via pista até a taxiway Delta. O trecho entre a Eco e a Delta na Alfa está impraticável. Por gentileza, libere via taxiway Delta. Agora, por gentileza. Tente efetuar o backtrack e livrará pela Delta. Azul 271. Azul 2715, após liberar via Delta, chama o Salvador em 1-2-1-decimal. Você te chamou Salão 219, Azul 2715, boa tarde. 097, vai passar 190, chame Recife na frequência 125.1, no alterna 123.8. E 2097, controle. Gente, é do Recife 12510, 126.68. Gol 097. Que alterna 1238, fica. 1884, passa 190, chame centro em 12685 até 12545. 12685, 245, boa noite, meu pai. Pode confirmar a autorizada para tomar de cartão? É mais que 1.510, 1.003, ajuste. 1.503, obrigado. Desça para 2000, QNH 10, 13, cancelado as restrições em pelo, conforme localizador. Positivo, solicitado 2000, estado 013, doce 6835, tudo voadora. Aí voa 6227, está próximo aqui dela. Controle. Está 7 milhas para passar coral, serviço radar terminado, chame o controle IELS, frequência 120 decima 1. Romeu, desça e mantenha 3 mil pés, 1.013 ajuste, cancelado as restrições em pelo. 3 mil pés, 1.013, cancelado as restrições em pelo, já vai ganhar. Tango Yankee, Romeu Lima, controle. Qual é a sua posição no, nos corredores? Qual a minha altitude que mantém? Mantenha as condições visuais. Se tiver condições, está livre para seguir via litoral sul de Salvador através do Farol da Barra. E após cruzamento da, das pistas e prossegue após litoral norte. Decolado, aos 37, contra o Salvador, 9 9. Desconsidere a última informação, mantenha o litoral da ilha de Vera Cruz e após prossegue direto para a Serra Índia e Coimbra, caso consiga manter o relógio de voo visual. Salvador, boa tarde, 6227, Oxanel. Oxanel, 227, contato radar, subazia, saída da EL para o nível 360. Via da EL para o 36, solicito a Leda, ajuda a gente a desviar da informação. É livre, Leda. Leda, obrigado. Romeu Índia, Mike Romeu, desça para 2000, autorizado sinal LS, pistão na zero, falando localizador. 2000, autorizado LS, contra localizador, Mike Romeu. Corre Oxa 6327, na escuta. Oxa 6327, autorizado. Alinhagem de colapso, soma zero. O vento 80 graus, 1 no nós. O estiotinho, soma zero, 1 no 3. Soma o tráfego da TAM e Duna no vento. A gente está alinhando e inicia. Oxa 6327. 2 no 5, obrigado. Vamos para a Salvador, boa tarde, está 3195, estabilizado na GLA, de top. 3835, continue a aproximação, guardando autorização de pouso, forma o tráfego da Oxané, 2318, iniciando a rolagem e extração. Guarda autorização da 3835. Da 3155, pronto. Tem 3155, quanto tempo espera na lugar? Também. 235, complete final, torno no 835. Controle Salvador, prossiga. Controle, o Salvador. Tá 3835, livre posto, estoma 0, ponto 8, 0 graus, não cabe mais. Livre posto, 3835. Neme 327, no controle Salvador, 119 decimal... 119.8 aos 4 destino final, Salvador, confere. Maria 7081, mantém a regra de voo visual, CNH 1013, E só que foi feito o plano de voo? Ah, 3135, após a aeronave da companhia, ele era e manter esse plano zero. Após a aeronave de volta, ele era zero, até 3135. 80 via Coral, Ocean 6327. Controle 1620. Muro 620, desça via chegada Mari para o nível de voo 050, vigilância. Alves, SAP, da presença? Autorizado, SAP. Direto, SAP. Marinha 7081, acione o código 01125, informe se foi feito o plano de voo em Salvador. Eu não recebo indicações do seu transponder. Vamos que temos tráfego helicóptero prosseguindo via corredores para a Serra Índia, Eco Índia, vai passar próximo à base de Aratu, 70 ao tráfego. Obstante Alfa Eco, vai guardar que você vai lá. 3235. 6327, solicita desvio para o 220, fim de evitar informações. Desvio, chamamento 27, após voo Coral. Desvio autorizado, Coral, posse. Salve, Índia, Mike Romeu, complete final IOS, chamamento Salvador, frequência 118, 1095. 1895, Índia, Mike Romeu. Foi Salvador, Índia, Mike Romeu, final 10. Gente, Papa Romeu, Índia, Mike Romeu, continue a aproximação, aguarde autorização de voo. Continue a guarda pistolinha, Índia, Mike Romeu. 3155 autorizado a decolagem 10, vento 80 graus no 1 Mike. Iniciando, 3155. 6327. Como rotou aí? 6327, Salchanera, Prono Coral. Gente. O IEC Romeu Lima, controle. Como trata o helicóptero da Maria 500 pés, próximo à base naval de Mundiaratu, próximo ao litoral oeste de Salvador? Confirme o pátio? Pátio da ação geral. Vai passar nível 150, chama o centro, proteção 251, no terno 23, décima 8. 251, 23, vai entregar, bom dia. Salvador, está 3155, decolado, Meridiano. Um 3155, contato Rodesto, da via saída da EL para o nível 320. Dia da EL 320, possível para de Leda? Cruzado, Leda, já presente. Foi Eco mantendo a posição. Foi Eco mantendo a posição 3, 2, 3. Eu guiei aqui, Romeu Lima, informe quando o usuário colocar de pouso. Romeo India Mike Romeo, autorizado backtrack pela pista e libere na taxiway Delta, ok? Backtrack libera via Delta, já Mike Romeo. Já Mike Romeo, repórter liberando na Delta. Passará liberando na Delta. Romeo, 327, 5 milhas para passar Coral, o serviço vai dar terminado, chame o controle Léo, de frequência 1201. Papatango Eco, Delta Fox, autorizado táxi até o ponto de saída da Papacha no Paraná. Passa nível 180, chame Recife em 1251, na antena 123, decimal 8. 1251, 1232, Zé Trejano, 55, obrigado. Delta Fox, autorizado a galera e manter o sistema 7. Controle 119, decimal 8, decolado 55. Perfeito. Lona 315, contato RDS, vou ver a saída da EL para o nível 360. 360, 6935. Lona 998, dessa via chegada a Mari para o nível 050, vigilante. Valido, 6395. 95 autorizado, valido. 6355 na escuta? Afirmativo, na escuta. Totalmente pronto, confirma. 30 segundos. Totalmente pronto, é, 30 segundos. Oxalé 6355, aeronave da Gol passou a posição Luna, posição de agilizar a linha e decolar de imediato? Demais, aí decola de imediato, Oxalé 6355, vento 190 graus no 99, forma aeronave da Gol já uma milha do céu. Demais, tá preparado. Eco Delta Fox informa que a sua saída agora será a saída da EL até 15 milhas após DCC. Negativo, mantenha a posição em aguarde. Sai, boa, Gol 1620, baixar pra lá. Gol 1620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa aeronave do Oxalé, iniciando rolagem de 590. Sete. Boa, continue, 6305. 0711, request to descend now. 20, autorizado por 0, vento 90 graus no design. Reforço. Eu chamo a 6355, está em contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado Leda, 355. Eu chamo a 6315, solicitação de Recife, ainda mantém a Leda. Mantém a Leda, eu chamo a 6315. Solo 1800, autorizado backtrack pela pista, vai liberar no taxi Delta retaguarda da aeronave da Força Aérea que está cruzando agora. Backtrack para na Delta, o 1900. Gente, mantenha a papaca pro Delta. Fox autorizada a decolagem da 17, vento 90 graus, 1-1 nós. O ajuste do altinho, 90 no peito. O nome 620, pode fazer visual, tá? Com 22-0 na pista. Visual na mesa, cara. O 620 libera via Delta, pode chamar seu aluno do 1-2-9. 1-2-9 na Delta, vou na mesa zero. Eu chamo a 6315 na série da EL, chamo agora Recife na frequência 1251 e alterna 1238. 251, 23. 36, boa tarde, ação de identificação, chegada Mari, desça via para o nível 050. Salvador, Azul 2789, informação Quebec, sanidade de Chile. Azul 2789, boa tarde, acione a identificação, via, chegada boa, desça para 4.000 pés com ajuste padrão na 013. Via 4.003, Azul 2789. Salvador, de parte, Papatão, Eco Delta Fox. Papatão, Eco Delta Fox, Rueda, contato, São Departamento, clamblado 040, on the other passes. Okay, so instance to proceed to Sierra Delta Lima Oscar under visual conditions and climate to 3,700. Passando Echo Delta Fox, climate to 2,700 feet, 281013, and fly direct to Sierra Delta Lima Oscar. Okay, so now climate to 2,700 and flying Sierra Delta Lima Oscar, Echo Delta Fox. 711, split final, LFX X-ray, descent to 2,000 feet, 21013, we pass the establishment localizer. For 2,000 feet, we report established, Azul 2711. autorizado em breve decolagem, vento 180 graus, 13 nós. Sete agora para iniciar a decolagem. Curva esquerda na proa 030, pelo limite ao localizador. Desça e mantenha 3 mil pés. O ajuste no 0 no 3. Comandante Bandeira, ok, táxi inicialmente da táxi eu acho que aguarda na cópia, o ajuste na 0 no 3. Qual é o ideal, o Guardião 0, 07? Eu chamo 6355, eu chamo agora Recife, frequência 1251 e alterna 123, decimal 8. Entro 251238. Uma boa tarde. Boa. Guardião 07, me confirme autonomia e alternativa. Ok, ciente. Reporta na lógica. Fui 08. Decolada 06, chame o controle Salvador em 199, decimal 8. Chama o controle 198, ônibus 08. Chama o controle 198. Controle Salvador é o Olympus 08. Olympus 08, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para nível 260. Saída Momo até o 260, o Olympus 08. Então aqui no Delta, decolada 07, chame o controle Salvador, 1119, decimal 8. 198, Vitor Kilo Delta. Doutor, informa chuva leve sobre o campo, operação visual. Guardião 07, pronto, cópia. Autorizado Leão Sóis, atitude de 1 mil pés, vai decolar em coordenação controle com proa norte. Acionado padrão, 1797, controle Salvador 119, decimal 80. 0 no 3. A bola 3 mil, veja pelo dela, então 0 no 3. 7 no 7, 7 no 3. 1-1-9, decimal 8-0. Azul 69 no 8, completa final e aguarda a transferência. Azul 271-1, complete final. Alert, complete final 118, decimal 95. 118-95, Azul 271-1. Tango Victor Kilo Delta, vem na Pro de Árvore da Presente. Pro de Árvore da Presente, Victor Kilo Delta. Azul 2789, está autorizado a sinal do ILS, ainda mantém a perfil da chegada, desça para 2000 pés com ajuste na 093, informe estabilizado. Mantém o perfil, desce para 2000, vai reportar estabilizado, azul 2789. Uno. 2711, continua a aproximação, informa pista molhada, chuva leve sobre o campo, aguardando autorização de pouso, ajuste na 093. Sente azul, 2711. 1500, pés por minuto. 7108. Azul 6918, completa final, chama 2, Salvador, 11895. Nota 95, azul 6918. 71-19-80. Azul 71, para informação, o taxi eco está interditada, não possibilita o ingresso na Alfa. Caso eu tenha que liberar a partir da eco, taxi até a taxi Foxtrot, ok? Programa se pouso para liberar na Delta ou a partir da eco. Lindo, está para 2006, é o Alfa Tango 72. 170 graus com 13 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, azul 2719. Posição labor, azul 6918, estabilizou em ILS Panazar. Gente, azul 6918, continua a aproximação, número 2 pro pouso, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Azul 6918. Vou alcançar visuais, o ajuste na 013 em Salvador. Quando possível, informe seu estimado de pouso, Guardião 07. Check. Trouxe, Salvador. Para passar o vento aqui rodado, a modificação de regra da presença, solicita 105 nível final. Estimado de pouso, 1905, senhor. Vento aqui rodado. Copiado. Está autorizada a modificação de regra do perfil Delta 1811, ainda mantém a 3.000 pés para a separação de tráfego, que está agora na sua posição de 11 horas, 12 milhas, com deslocamento nordeste, mantendo 5.000, é o Airbus 319. Sim, a gente vai manter a altitude de 3.000, vento pelo Delta. É 3.676, está sobre a operação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite ao localizador, isso mantém a 4.000 pés, o ajuste 1093. 0204 3, controle, eu vejo aquilo delta, pode manter a restrição e prosseguir direto de cena, magnética 283 da presente, vejo aquilo delta. Afirmo, o Vitor Filo Delta está autorizado direto ao destino da presente e quando possível informe seu estimado pouso. 1905, senhor, Vitor Filo Delta. 1905, copiado, ainda mantém a 3010, Vitor Filo Delta. Sim, sim, ouvindo aquela data. Prima? Sim, mantenha a porta de espera, azul 419. Azul 2711, no solo aos 12. Libera na eco e aguarde instruções. Libera na eco, aguarde instruções, azul 2719. Condições de realizar o backtrack na taxa ECA? Informa o tráfego 3 horas, deslocamento oeste, mantendo 3.000 pés, afastado 3 milhas de aeronave. É o Papai Fatango 4. 6918, vento 160 graus, 092. Pouso autorizado, captura no zero. Eu tirei um pouso no zero, azul 998. Presente de Salvador. Confirma a radial 300. Radial 300 do Salvador, tá 3676. 300-3676. É batendo o Vitor Filho Beto, tráfego superado, livre ascensão para o nível 105. Livre ascensão 105, Vitor Filho Beto. Linha 7081, para pegar. Sete, Marinha 7081, confirme sua atitude. Alfa CA50 também em Paripe, prosseguindo para Lençóis, com Marinha 7081. Mantenha-se em condições visuais e chame na rotatória. Azul 2789, completa final, chame a sua em Salvador, 1-1895. 1895, obrigado. São 3676, está agora 9 milhas oeste de Duna, reassuma a navegação para o Duna e deixa para 2000 pés. Está autorizado a final do ILS. Duna 2000, 3676. Mantenha antes do taxiway Eco e aguarde novas instruções. Sim, assim, tá? Essa, aguarda o saco, aguardando novas instruções, a menor branca. Alternado 128, decimal 8. 2-1-0-2-8-8, o Egito 0-1. 1-1-8, decolagem autorizada, cabeceira 1-0, vento no meio 0 graus, 0-7-9. Decolagem, 4 mil de visibilidade, de chuva leve sobre o campo, pista molhada. Segunda 097, mantenha a ponta de espera. 1097. Passando Echo Beta Fox, you could catch your 1500 you could focus to land it. Aqui na aproximação, vai dando a pista livre. Certo. Guardião 073, chamado para Lençóis. Guardião 07, você está agora afastado de Salvador 15 milhas. Não há tráfego conhecido nessa região. É frequência livre para a coordenação. Também vou, Guardião 07. A gente mantém a posição antes da Eco, azul 698. Decolada zona 7, controle Salvador 199, sinal 8. 198, boa noite, boa tarde. Maria 7081, a torre informa alteração de instrumento, visibilidade de 4 mil metros, teto estimado de 1.500 pés, chuva leve sobre o campo. Controle, boa tarde, azul 4198. Azul 4118, boa tarde, está em contato radar. Autorizado direto Elefa, suba para nível 360. Elefa 360, 4198. 3676, está passando duna, completa final. Chama a torre Salvador, 118.95. 295, 3376. 789, condições de... Desconsidera. Taxi via pista, quem libera na Taxi Fox, agilizando e aguarda autorização de reingresso novamente na pista. Taxi, entre a Taxi Eco e Delta está interditada, Alfa. Libera na Taxi Fox. Tem que liberar na Fox, azul 2789. Sete, Maria 7081, tem a frequência livre para a coordenação e pouso, tomou pouso. Na escuta? Na sua escuta, 2-7-1-1. Utilizado ingresso na pista, táxi via pista, libera na Delta, mantém a posição, chama 1-2-1-9. Ingresso na pista, livra na Delta, 2-1-9, é o sol 2-7-1-1. É, agilizando, ok? Agilizando com segurança, azul 27 com nono. Azul 4206, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, deixa para nível 050. Só para informação, avistou a 6 milhas da cabeceira, 1800 pés. Ok, gente, obrigado pela informação. O nono está livrando na Delta. 1219. 3676. Vento no 70 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 3676. Nove noite autorizado, ingresso na taxi 6, ok? Mantenha a posição e aguarde ingresso, reingresso na pista. Gente, está autorizado o horário na toque, na zona 9-9. Bruno 097, autorizado alinhar e manter. Ali mantenha, 097. Na 3676, no solo 22, libera via Fox. Mantenha minha escuta, taxi via Alfa e mantenha antes da taxi Eco. Ok, vou ingressar na Fox Alfa, mantenha antes da Eco na sua escuta, na 3676. Reporta a pista livre, por gentileza. Motivo. Azul 6908, autorizado o ingresso na pista. Taxi via Delta, mantenha Delta, chamando 21-19. Está autorizado o ingresso sobre a pista, livre a verdade, chapéu em 2019, eu tenho nada mais. Azul 4206, autorizado direto do Duna, para final do ILS, desce para 2 mil pés com ajuste padrão e forma estabilizada. Autorizado Duna, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés, 2 mil pés. Loma 097, vento 180 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem 10, bola 097. Xenem 3 e 4, quatro, quatro rolagens do Boeing, autorizada a linha de manter. Rolagem rolagem do carga da Gol, ali mantemos a viagem, né? 3 vamos lá. Victor Kilo Delta, controle. Victor Kilo Delta, proceda. Estadão passado 5 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantenha nível 105 e para informação de alerta, chame Recife, frequência 1260, alternando 1288, até vovô. 1260, 288, da ASA, Azul 2789, autorizado reingresso, táxi via pista, libera na taxi 6 Delta. Mantenha a posição e chame o solo em 1219, decimal 9. Ingresso na pista, libera na Delta, posterá o solo 209, azul 2789. CAN 3676, segue a retaguarda do ATR. Sim, CAN 3676. Afirmo, 1-1-9-0, foi os 25. Obrigado, falou. 97. 1097, boa tarde, está em contato com o radar, subtrano 360, direto Elefa. Elefa 360, voo 097. Vindo decimal 9. 9. Oceania 3 no 4, vento no 9, 0 graus, 1 0 9, decolagem autorizada, captura 1 0. Livre decolagem 1 0, Oceania 3 no 4.